É momento de oração. Vamos falar com Deus. A partir de agora, você vai ouvir testemunhos verídicos. O resultado de quem coloca a fé em ação. Está aqui nos estúdios da nossa igreja Deus é Santo, uma pessoa que vai gravar o seu testemunho. Pode contar. Meu nome é Vera, moro em Mandirituba. Então a minha filha tinha separado e eu liguei o rádio, justamente o irmão estava orando em favor dos casais.